Niggas fighting over rings, niggas won't be the game, but long live the chief. For a little old thing, little boys bang bang. Long live the chief. Niggas fighting over rain, niggas won't be the game, but long live the chief. Yeah, watch pretty mama while I slay my cane. Long live the chief. Cockroaches in the ratchet. E agora explodindo o áudio, como sempre, para as pessoas que têm certa dificuldade de ouvir, ter mais problema de audição ainda, só aumentando o índice de problemas de audição no Brasil. Estou eu aqui, Cristiano Machado, seu roast aqui do Benzina no Meião. Ao meu lado está ninguém mais, ninguém menos que ele, o homem, o mito, a fera, Orlando Calheiro. Barba, esse seu otimismo exacerbado me irrita às vezes, sabia, cara? Tomando cu, cara. Por quê, cara? Mas, exceto hoje. Hoje eu acho que é justificável esse otimismo, cara. Porque hoje é um programa especial. Claro, mas hoje... Hoje é um programa mais do que especial. Porque ao lado dele, da fera, do mito... Não, mito não. Já viram o bordão, mito, tá ligado? Ah, é, o mito não. Vai lá. Está ninguém mais, ninguém menos que o Homem Thread. Alessandro! Fala, pessoal. Cara, que prazer imenso estar com vocês aqui. É isso aí, cara. Acho que o programa de hoje vai ser muito proveitoso. A gente tem muita história pra contar. Pô, Alê, prazer é todo nosso, meu querido. Olha, eu já puxei várias vezes cara, teu é uma saco honra, aqui. Cara. Várias vezes teu saco aqui no Twitter. Não é de hoje, não. Não é porque tá participando do programa, não. Mas assim, cara, quem... Não, porque a gente já puxa o saco mesmo quando você não vem, a gente puxa o pois saco. Pois é, mesmo que você não viesse, a gente ia continuar puxando teu saco, cara. Eu acho pô, que é uma das roupas essenciais. Assim, é essencial mesmo no Twitter, cara. Eu acho que você... Eu tava meio barba... Cesta básica do Twitter. Exato. O cara não usa Twitter ainda, ele fala, vou entrar no Twitter hoje. Quem que eu tenho que seguir? Na cesta básica, tá lá a Alê Santos também. Pô, valeu mesmo, fui lisonjeado. Acho que a gente tá vivendo um momento que a gente precisa de boas arrobas em todas as redes sociais, né? A gente precisa de mais gente que compartilha conteúdo bom, conteúdo com método e com compaixão ali também, com comprometimento histórico, comprometimento e empatia com todas as pessoas. Então, valeu mesmo aí pela... consideração. Nossa, cara. Mas... antes de explicar aqui o que a gente vai fazer hoje, eu quero pedir pro Alê que, eventualmente, pode ser que alguém que esteja ouvindo e não o conheça, porque, sei lá, a pessoa tem algum problema, o computador do cara não tá funcionando, e não conhece, o cara recebe em fita cassete, né, o podcast. O cara tá no Orkut ainda. Alê, falou... É, exatamente. Ale, fala um pouquinho do que você trata basicamente lá no Twitter. Quais são as coisas que você aborda nas suas threads e nos textos que você escreve também? Então, eu sou um pesquisador e de ativista negro. Eu estudo um pouco de narrativas e história africana e africana em diáspora, que são africanos espalhados aí por todos os lugares. E aconteceu as colônias e escravizaram o nosso povo. Eu comecei a publicar algumas threads no Twitter, essas threads já se espalharam com milhões de visualizações. Tem thread minha que o primeiro tweet tem 1 milhão de views só no primeiro tweet da thread. Hoje eu escrevo também eu sou colunista da Vice, eu tenho o Guia Historicamente Correto do Brasil, lá na Vice, já escrevi para a revista, super interessante, colaboro também com o The Intercept, com um site muito interessante, sempre trazendo ali uma visão afrocentrada para o conteúdo histórico. Cara, tu dorme? Eu durmo, eu sou do interior, cara, eu durmo muito fácil, cara. Dia sim, dia não, né? 36 horas, ele deu um ciclo de 4 horas dormindo ali, cara, nossa. Não, aqui o que a galera perde de tempo no trânsito das capitais, aqui a gente ganha de tempo na vida. Tá certo. Pode crer. Não, uma coisa que o pessoal sempre pergunta pra mim, mas que horas que você dorme? Eu falo, ué, como assim que horas eu durmo? Eu durmo de noite, igual todo mundo dorme, né? Só que eu durmo a cada 3 dias, né? Eu fico 3 dias acordado e eu durmo uma noite. 3 dias acordado e eu durmo uma noite. Que é pra conseguir fazer as coisas. Mas, já que o Alê tem todo esse trabalho, que é um trabalho fenomenal, assim, né? Novamente, vamos erguer a bola mais uma vez aqui. É um trabalho muito foda, cara. Tem muita gente que eu já indiquei. Às vezes, por conta dos podcasts que eu já gravei, quanto às questões da negritude com os amigos lá lá do Rio de Janeiro, muita gente vem perguntar as coisas pra mim e fala, pô, eu sou a última pessoa que deve ser perguntada, porque o que eu sei é o que me disseram, tá ligado? E eu tenho indicado as tuas threads e indicado pro pessoal te seguir, porque você tem sido, pelo menos nesse tema, referência absoluta pra mim naquele espaço ali que é o Twitter. Mas, Ale, já que você trata dessas questões, as pessoas vão perguntar, bom, então do que a gente vai tratar nesse podcast? Ora, se você trata das questões ligadas à negritude, as questões da cultura do povo negro, se a gente trata dessas questões, é óbvio que a gente só vai falar do quê? De super-heróis. Claro. O melhor tema de todos, né, cara? Tema essencial, né, cara? Tema essencial. Mas antes... Mas isso, assim, é um momento de falar de super-heróis bacana, porque tá crescendo aí a questão de super-heróis negros também na... Pode crer. No mainstream, né? Porque já existiram muitos super-heróis nas HQs, mas talvez não tivesse atingido o mainstream como estão atingindo nesse momento. Cara, quem há uns 5 anos atrás diria que o filme do Pantera Negra iria concorrer ao Oscar, cara. Isso assim é um negócio... Não, vamos ser bem honesto, cara. Quem acompanha um pouco de HQ... O Pantera Negra, claro, eu particularmente tinha um apreço muito especial por conta do Pantera Negra, por conta de outras questões da minha vida. Mas quem, se há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu falasse pra você, Ale, 50 conto, pisa nessa nota de 50 aqui, só levanta o pé no dia que o Pantera Negra for um filme indicado ao Oscar. Você ia morrer, você ia dizer, eu vou morrer com o pé nesse 50, cara. Porque é muito difícil, né? Pensa comigo. Não só ser um filme indicado ao Oscar, mas foi um filme de sucesso comercial, o que é uma disrupção muito grande ali para a cultura negra, porque existia uma massa grande do entretenimento que duvidava do poder de narrativas negras sendo comerciais. Pode crer. Nossa, tipo, a Marvel passou muito por isso, galera. Você lançava uma HQ onde tinha um personagem negro, todo mundo pensava, não vai vender, vai dar errado, vai falir e tudo mais. O Pantera Negra já tem um sucesso um pouco consistente na Marvel, né? Já tem pelo menos uma década, né? Com a fase do Christopher Priest e tal, mas... Nada desse nível, né, cara? Ele tava sempre ali entre os 5 títulos mais vendidos, né? Já tem um tempinho, mas... É quadrinho, é coisa de nicho, né, cara? Assim, É isso que eu ia falar, cara. Porque, assim, a mídia cinema é uma outra coisa, né, cara? Eu acho que pra quem tá ali no mundo do quadrinho, beleza. Tem uma relação diferente com os super-heróis, né? Mas pra quem tá ligado à questão... Pode falar. Pantera Negra, ele se tornou a 10ª maior bilheteria da história do cinema, cara. Nossa. Tipo, é 1,3 bilhão de dólares, assim. É uma disrupção que comprova com força, com os dois pés no peito, assim, de que colocar uma produção inteiramente negra, um diretor inteiramente negro, um cast inteiramente negro dá dinheiro. E esse é o maior efeito, eu acho que é a maior... revolução que o Pantera Negra traz é isso, é mostrar que narrativas negras feitas por negros com dinheiro. Tá, só antes de a gente começar a nossa... Porque a gente vai fazer tipo uma entrevista aqui com a Lê mesmo, né? A gente vai só ficar jogando a bola pro garotão cortar em cima da gente. Mas antes eu queria dar um recado, assim, um recado de... Isso. Falar, né? Gente, vai rolar Perifacon, né? Que é a primeira Comic Con da favela, no dia 24 de março. A galera tá procurando financiamento, qualquer tipo de ajuda. Tá lá, é só seguir, a gente vai botar o arroba deles aqui no, né, no post, né? Mas quem puder seguir eles lá no Twitter, arroba perifacom, né? E se alguém com muito dinheiro... Vai ter link no post. Se alguém com muito dinheiro tiver aí escutando a gente, que quiser financiar a galera, eles estão procurando patrocínio, gente que possa colar com eles pra ajudar. Então, galera, quem puder... Ajuda aí, segue a galera, o trabalho deles também é muito bom, entendeu? O que eles estão, como eles estão desenhando o evento, eu acho que é uma coisa que vai contribuir nesse, assim, tá desse, digamos, dessa mesma mancha semântica do que a gente tá abordando aqui, né, cara? Sim, inclusive, se eu não me engano, um dos organizadores é o Rafael Fernandes, né? Uhum. E eu trabalhei com ele recentemente, ele tá lançando uma HQ, mistura história em quadrinho, hip hop, e nessa coletânea de HQs eu fiz o texto de introdução. Vai ser lançado recentemente. Eu não sei se eu posso falar, dar muito spoiler sobre esse trabalho, mas Acho que o que eu falei não compromete muito. Olha só. Break news, break news. Mas vamos começar, meu querido Barba? Vamos começar a rodada de vamos, perguntas? Vamos começar a fazer as primeiras perguntas pro Alê, porque já que a gente vai tratar de super-heróis, a gente vai tratar desse mundo fantástico que é o universo dos super-heróis, que é muito amplo, né? Porque tem aquela treta Marvel versus DC, os heróis ocidentais versus os heróis orientais e tudo mais. Eu acho que talvez a pergunta mais efetiva que você poderia fazer para ele, Orlando, é essa que você vai fazer agora. Alê Santos, meu querido... Qual é o seu herói preferido? E ele aguentaria... Calma. E ele beleza, aguentaria... Calma. E ele aguentaria 5 minutos de porrada com o Batman? Comente e justifique sua resposta. Muito, muito facilmente, assim, cara. Quando... Eu tenho fases de heróis preferidos, né? Tipo, uhum. Ali na minha adolescência, quando eu tava jogando muito RPG e tal... O meu personagem, na época que a gente ia pra Lan House jogar Counter-Strike, o meu super-herói preferido era o meu nick na Lan House. Era o Spawn. Evil has a new enemy. Justice has a new weapon. And the world has a new hero. Spawn. Olha só, Spawn. Verdade. É isso mesmo. E o Spawn aguentaria e talvez mandaria o Batman pro inferno facilmente. É verdade. Isso é uma coisa interessante, né? As pessoas costumam esquecer que o Spawn é negro, né, cara? Sim, é um personagem negro. É que assim, por ele ter sido escrito por uma pessoa que não era negra, ele não conseguiu, talvez... carregar com todas as referências urbanas e com todas a simbologia do universo afro-americano. Mas ele tinha, assim, muitas das coisas de um negro, era um militar negro e tal. Eu acho que talvez eu me identifiquei muito por ele, por ser uma das primeiras caras pretas que eu vi ali no universo super-herói, numa época que você não tinha internet, você pirateava VHS, né? Nossa, Pode crer. Então acho que foi muito assim, que eu gostei muito dele. Eu, na época da faculdade, eu cheguei a fazer um trabalho, uma iniciação científica sobre a semiologia entre o universo de Spawn e a Divina Comédia de Dante Alighieri. Caralho, mano, que da hora. Olha isso, cara. Foi, cara, eu gostava muito, muito dessa saga, assim, cara. Um exercício de especulação selvagem. Como que você acha que teria sido... se o Spawn fosse escrito por um homem negro, adepto de uma religião de matriz africana, que agora eu comecei a pirar nisso. Porra, seria muito louco. Porra. Cara, eu comecei a... uma visão africana, ela é totalmente diferente da cosmovisão ocidental cristã, né, que divide o mundo entre dois, nessa dicotomia, nessa binaridade, céu e inferno, pecado e pureza e alguma coisa assim, sabe? Não é uma divisão de dois mundos. A cosmovisão africana, geralmente, ela vem trazer três mundos, né? Que é o mundo dos ancestrais, o mundo que a gente vive aqui, que é o mundo físico, e depois o mundo dos espíritos. Então ela tem uma forma de enxergar a realidade... De uma maneira que não existe sempre totalmente certo e totalmente errado. São duas coisas que convivem nesse meio, em cada ser humano, sabe? Em cada pessoa, não só cada ser humano, mas cada entidade. Então, basicamente, primeiramente, não existiria inferno. Não existiria o Malebolge, não existiria esses oito círculos do inferno e cada um tem um pecado, assim, cara. Será que ele não estaria com uns eguns, assim, alguma coisa assim, cara? Tipo... Mas é que é complicado a gente trazer os eguns pro lado infernal, assim. Mas uma coisa meio presa, assim, na Terra, né? É, a cosmovisão, isso ainda é uma coisa mais cristã. É um bom exercício de especulação, a gente precisaria... investigar muito essa adaptação. Eu tô pensando aqui, tô realmente pensando aqui alguma coisa com os eguns. É porque, pensando mais próximo disso, seria realmente uma coisa com os eguns, mas sem a coisa da dicotomia mal e bem, né? Tinha uma coisa meio de uma última missão ainda, uma coisa pra se fazer ainda pra... Eu acho que até a ideia do Spawn teria que ser outra. É, exatamente. Cara. Porque o Spawn é muito baseado. Você tem que remodelar. É totalmente baseado na finalidade da cosmovisão cristã. Uhum, mas eu teria que desconstruir toda essa visão. Construir um novo Spawn, tá ligado? É, porque tem uma coisa que eu vejo muito isso, né? É quando os caras... É basicamente, muitas vezes, é só uma skin, né? É só o cara muda, assim, óbvio que sem um peso político, né? Mas não muda todo o cosmos por detrás daquilo, né? Ou seja, por exemplo, como você me falou do Spawn, é um homem negro, mas por ter sido escrito pelo Todd McFarlane, que é um homem branco, né? E ele é branco, branco mesmo, né? Aquela coisa meio branco suburbano americano, né? Ele não tem todo o universo que, por exemplo, Redneck. O Luke Cage tem. Cara, Luke Cage, ele é um exercício de ser semiótica negra muito foda. O Luke Cage consegue dividir as pessoas que compartilham da cultura negra e as pessoas que não compartilham da cultura negra. Se a pessoa não compartilha da cultura negra, ela vai lá pro Luke Cage e vai falar, pô, tem um universo de herói aí, é um super-herói, e talvez eu não gostei dele porque os poderes dele são isso e aquilo. Se a pessoa gosta da cultura negra, conhece, vai entender as piadas do Shaft, por exemplo, que ele faz, vai entender o Draper Dan que aparece lá, que é o estilista que criou o estilo cafetão, né? O cara que pegou as primeiras Louis Vuitton, começou a pegar as bolsas Louis Vuitton e todas as outras grifes, desmanchar elas, pegar o tecido, começar a criar as roupas para os rappers cafetões do hip hop, se tornou forte naquele sentido. Você vai começar a ver aquela cena onde aparece o quadro do Notorious Big junto com o Tom Monfe falando um discurso sobre roubar a coroa dele. Maluco, aquilo é intenso, mano. Aquilo é muito foda. É intenso, cara. Você entender a relação daquele quadro, os Big, o discurso da coroa e a relação dele com o Tupac e Madu Shakur. Tipo, o Luke Cage, ele faz isso, e é isso que você não vai encontrar no Spawn. Inclusive, o Luke Cage, quando você pega o primeiro episódio dele, a minha sensação ali, de estar ali de assistir aquele primeiro episódio, é a mesma sensação de assistir aqueles filmes de gangster do Ice Cube. Então mesmo universo, cara. Puta, pode crer, cara. Pode crer. Isso só... Eu tô monopolizando, desculpa, Barba, mas enfim... A minha nerdice aqui tá florando aqui, cara. Mas eu só quero pensar nisso mesmo que você falou, porque, assim, uma coisa que pra mim, e as pessoas que acompanham a gente aqui no Benzina sabem, né, tipo, eu, Orlando, assim, pra mim, a maneira como eu penso politicamente, eu acho que a resistência, né, ela tá nesses pequenos atos, né, nesses atos, assim, dessas pequenas, que passam desapercebidas pela maioria das pessoas, né, por exemplo, no programa do Axé, a gente tava falando de algumas pequenas palavras africanas e iorubás que as pessoas colocam nas músicas, no axé, e como isso, na verdade, é muito importante pra uma reivindicação política, pra maneira como, por exemplo, o Olodum tava pensando um povo negro morando ali no Pelourinho e tal, resistindo no Pelourinho. E é interessante você falar nisso, né? Porque no Luke Cage, a roupa, né? Essa estética... A sonora ela em si, pode... cara, é muito foda. Estética. A estética visual me lembra muito, cara. Você pegar aqueles filmes, tem um filme do Curtis, que é o 50 Cent, que eu amo. É tipo, basicamente, a minha biografia chama Fique Rico, Morra Tentando. Tipo, é muito o mesmo espírito das primeiras cenas de Luke Cage ali, cara. E é importante lembrar que o Roderick Cooper, que é o autor e um dos criadores daquela série, ele é o mesmo roteirista e diretor da biografia do Notorious B.I.G. Olha só. Inclusive... então, é por isso que é pra você ver por que ele conseguiu carregar as referências hip hop e gangsta ali pro Luke Cage. Porque ele vive esse universo. Inclusive, ele é o autor também, o roteirista do Creed 2. Que é muito. Olha. Ou seja. Porra, não vi ainda, mas foda. Tem. É muito importante que essa semântica, esse universo negro que as pessoas vivem. A ótica negra é mais poderoso. E é por isso que, por exemplo, quando você tem ali aquela série do American Gods, esqueci o nome dele, cara, o pessoal vai me matar. New Gaiman. Tem vários personagens negros na American Gods. Quando você assiste na Amazon, você tem a Nancy, você tem a Shiba, né, que é a rainha de Sabá. Mas por que que a comunidade negra não olhou pra tudo aquilo e falou, caralho, olha que foda, personagens negros? Não se identificou, porque né? Essa identificação tá ali nos detalhes. Por exemplo, a Rainha de Sabá, cara, eu fiquei com um nojo daquela personagem, principalmente, né, eu não li as HQs, mas eu vi na seriado da Amazon. Eu odiei aquela personagem, porque ela reproduz um estereótipo cruel das negras, que é a hipersexualização. Ela passa os três primeiros episódios só fazendo sexo, inclusive ela engole as pessoas pela vagina e tudo mais. Mas você poderia ter amenizado isso como escritor, como roteirista, e não, ele não amenizou, não colocou filtro nenhum, ele exacerbou tudo isso daí. Que você assiste, você fala, putz, porra, a minha tia é uma negra retinta. Fala, pô, olha como é que eu vou olhar pra essa mulher e lembrar da minha tia, tá ligado? E aí os negros, nossa, vão olhar, cara, pra essa representação, e você não vai pensar que aquilo tá te trazendo pra um sentimento de poder, que é o que a gente precisa construir imaginário com novas figuras e não reproduzir figuras que foram construídas por imaginário escravagista. Nossa. Pode crer, isso é vital, né, cara? Eu queria fazer uma pergunta lá do Spawn, cara, ainda. Você sentiu vontade de pular de um prédio de 10 andares quando assistiu o filme? Mano, eu era um garoto. Eu acho que o filme é de quanto que era o filme? 90 e pouco, cara. Assim, 90 sei lá, e pouco. Era um dos primeiros heróis negros que eu tava acessando na TV. Então, o filme é uma bosta, mas pra mim ele teve um poder de identificação. Tipo, os primeiros heróis que eu pude olhar, eu sempre falo isso nos podcasts que eu participo, que eu pude olhar e falar, caramba, eu quero ser como eles. Era o Al Simons, né, que é o Spawn, e depois eram os rappers que eu pirateava aqueles DVD do Hip Hop 2000, Hack 2010, alguma coisa assim que tinha naquela época. Que você olhava o Felix Saint, olhava todo mundo e falava, nossa, eu quero ser como eles, tá ligado? Então o filme é uma bosta, mas ele teve esse poder naquele momento. Você olhava pros Cavaleiros do Zodíaco e falava, caramba, não tem nenhum pretinho ali pra eu brincar de ser Cavaleiro do Zodíaco. Não tem nenhum preto. Não, porque eu tava lembrando disso, porque tem uma história do Paul Jenkins, que é um roteirista branco, né? É que ele escreveu uma história sobre Homem-Aranha, que era uma história de um menino negro que ficava vendo o Homem-Aranha, né, cara, tipo, e aí ele, uma vez eu tava vendo uma entrevista com ele, porque que ele escreveu essa história, que era uma história do amigo dele, que era negro, contando pra ele, que ele, o amigo dele não gostava quando o Homem-Aranha tirava a máscara. Sim. Né? Porque quando o Homem-Aranha tirava a máscara, ele via que o Homem-Aranha era branco, né? E aí ele escreve uma história que é um menino negro vendo o Homem-Aranha, e aí o menino negro sonha quando o Homem-Aranha tira a máscara, um homem negro, né, cara? Tipo, é engraçado que esse tipo de história pra gente, sei lá, tipo, isso não é nada, né, cara? Essa história a gente não afeta a gente entende uma mensagem ali, mas é como que esse pequeno detalhe que você falou, né, essa coisa de você ter um herói finalmente é uma criança, isso faz toda a diferença. Faz, cara, isso faz muita diferença. Quando eu entrava na Lan House e eu usava o Nick Spawn, todo mundo me sentia, tipo, identificado com alguma coisa que me representava, tá ligado? Isso é muito louco. É assim, é ruim você ficar. Eu lembro que assim, eu fui fã de Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, essas paradas todas, Yu Hakusho, Kurato, tudo isso. E é muito ruim, é uma dissonância, tipo, psicológica, você ficar tendo que fingir ser alguém que você não se parece em nada, tá ligado? Isso cria um vácuo ali na sua identificação muito grande. Cara, você fala isso porque, assim, o meu irmão, fenotipicamente, meu irmão não é branco, né? Tipo, eu e meu irmão, a gente cresceu na mesma casa, tivemos acesso às mesmas coisas, né? Tipo, mas, por exemplo, em termos de quadrinhos, por exemplo, meu irmão nunca entrou na coisa do quadrinho. E eu, hoje em dia, assim, ele olhava pra aquilo, ele lia, não gostava muito. Meu irmão é um ano mais novo que eu, né? E, assim, e era impressionante porque, por exemplo, quando eu lia quadrinho, assim, eu sou viciado em Batman. Quando era pequeno, assim, cara, eu não gostava eu não fingia ser o Batman. O meu herói preferido é o Robin. Porque eu podia me ver ali, um menino, brincando do lado do Batman, saca? Sim. Tipo, e o meu irmão não tinha um referencial desse. Não tinha nenhum. Olhava pra aquilo ali, não tinha nem, olha. Ele olhava pra aquilo, por exemplo, eu lia muito Batman e Demolidor. Cara, a revista do Demolidor, escrita pelo Frank Miller, se você pegar aquela fase, os únicos negros que tem ali são os vilões, sim, né? Tipo, sim. Os capangas ainda. É? Você não ter com quem você se identificar, tá ligado? Isso meio que... É, o imaginário tem esse poder quando você, e é importante a gente falar sobre isso, que quando você tá num mundo onde ninguém imagina que o negro seja superior, seja super-herói, você não se conecta com esse mundo também, sabe? Se você não se vê no entretenimento, você também acaba não se vendo na sociedade, você não entende onde você tá, não entende quem são as outras pessoas que fazem parte do seu grupo. É, porque o entretenimento é um dos grandes poderes que ajuda a construir a sociedade. E sem um espelho ali no entretenimento, você também fica sem referência social. Vai lá, Ba. Aquilo que você falou do Spawn lá, cara, é interessante, cara, porque eu também comecei a ler o Spawn logo nas primeiras edições, né, que saíram aqui. E eu andava de skate com dois guris que eram negros aqui, né, em Curitiba e tal. E assim... Eles gostavam muito mais, assim, visivelmente, eles gostavam, assim, de uma maneira absurdamente mais do que eu. E daí, como você falou lá no começo, que eu achei interessante de pensar que... você falou que o Spawn, ele não carrega toda aquela questão na estética dele, né, na coisa toda. Se a gente pensar bem, eu não sei se você vai concordar comigo ou não, mas o Spawn, se ele fosse um homem branco, a história não ia ser muito diferente da que ela é. Talvez algum detalhe ou outro. O que marca ele é que ele era um militar, né? Tipo, a identidade dele, muito trabalhada, que isso. Era um militar. Eu acho que não faria diferença. É, não faria muita diferença se você botasse um homem branco, se você botasse um asiático, ou se você botasse um latino, talvez não ia mudar muito. Então eu queria perguntar pra você, assim, nesse aspecto, né, dos super-heróis, qual o super-herói que ele é mais fundamentalmente negro, tá ligado? Um super-herói que não daria... É óbvio, eu acho que, né, tem alguns exemplos que você já falou aí, mas qual deles que você fala assim, ó, não daria pra ser? Porque tem muito super-herói que às vezes existem experiências, né, do super-herói que ele é branco, ele ser revivido, como aconteceu, né, com Homem-Aranha, ser revivido por uma pessoa negra, ou é homem ser revivido por uma mulher, ou coisa semelhante. E isso gera uma celeuma violenta entre os fãs, que parece que vai morrer alguém. Mas existe o sentido contrário também, né? Tem alguns super-heróis negros que não poderiam, em hipótese alguma, ser brancos ou de outra etnia, né? Qual que você acha que representa mais essa questão? Eu não sou assim um cara que leu muitas HQs, então não. Eu acho que tô falando dentro da minha limitação. Eu enxergo muito a Ororo, que é a Tempestade do X-Men. Ela tem uma... Inclusive, tem uma saga, se não me engano, que ela se casa com o T'Challa, né? O Pantera Negra, né? Sim. Então, pode ser. Tá pelo assim, sem contar os heróis de Wakanda, né? Tipo, não faz sentido ter caucasiano em Wakanda. Pantera Negra é covardia, né? Pantera Negra é covardia, mas eu também acho que a Ororo, a Tempestade... É também o Spike, que é lá do X-Men, dessa nova versão que passou até na TV aberta. Ele também tem uma narrativa negra, urbana, muito intensa, que não faria sentido se fosse uma pessoa branca. Eu acho que esses dois. Mas vou pegar esse gancho aí. Outro dia eu tava vendo uma entrevista, o pessoal falando... Tu tá ligada na Ironheart, na Riri Williams, que substituiu o Tony Stark nos quadrinhos? Sim, uma menina negra. Sim. E aí tem a... Ela acabou de ganhar uma revista solo, né? Que é escrita por uma poetisa, né? Eve Ewing. Eu não sei falar esse nome. Eve. Minha pronúncia de inglês. É rapper, Eve? Não. Eve? É uma rapper? Não, qual que é? Eve Ewing. Eve Ewing. É uma poetisa, que eu sei que ela... É aquela spoken words, né? Que ela faz, enfim... e aí eu tava vendo uma entrevista sobre ela falando que ela, porque a Riri Williams, ela foi criada por um escritor, que é o Brian Michael Bendis, que é um escritor branco, né, e que ele tem filhas adotivas negras. Ele é também o autor, ele também criou o Miles Morales, né? Sim. Que é o Homem-Aranha, enfim. E ele criou justamente, ele falou assim, que ele criou esses personagens pra que os filhos deles pudessem ter alguém com que se reconhecer. E aí eu tava vendo uma entrevista, o pessoal falando assim, ah, ok, é um homem branco, tem aquela coisa da boa vontade do homem branco ali envolvida, de querer criar uma coisa desse sentido. Aí uma das coisas que o pessoal tava falando era que, por exemplo, todo herói negro, em certa instância, tenta reproduzir essa estética urbana do Luke Cage. Ou seja, todo ele vai ter sempre uma história de violência por trás, vai indo gueto e sei lá o quê. Então ele é um personagem que... Porque é clichê, né? É sempre um personagem que ele fala que não cortou pra mim. Porque é clichê, né? Tipo, geralmente as pessoas pensam em negros, vão pensar em criminalidade. Isso. E ela tava falando justamente que ela quer com a Riri Williams, ela quer fugir um pouco desse estereótipo, né? De criar, porque a Riri Williams ela é tão genial quanto o Iron Man, o Tony Stark, ou se não mais, né? Que ensinou sempre que ela é muito mais inteligente que ele, sei lá o quê. E como é que você vê essa polaridade, assim? Porque você acha que... tipo assim... Porque... Como você falou, quando você falou do Luke Cage, né? O Luke Cage traz toda aquela estética, né? Tipo, toda aquela estética do hip-hop, do rap norte-americano, daquela estética urbana, enfim. Mas, por outro lado, quando começa a se falar desses personagens que tem uma outra visão, algumas pessoas... Você acha que isso pode suscitar algum tipo de... Ah, isso não... Como é que é? Estão normatizando esses personagens, estão querendo fugir disso, fugir do problema, né? Então, eu não acho que... O problema é o gueto, porque o problema é a visão que as pessoas têm sobre o gueto, porque geralmente os clichês, estereótipos olham para as comunidades mais humildes e vão enxergar ela apenas com um óculos da criminalidade. Mas quando você é uma pessoa que está conectado de alguma forma com o gueto, com as pessoas negras que moram lá, você sabe que não existe só criminalidade. Sabe que existe dramas, assim como você encontra em Macbeth ou de Shakespeare, você vai encontrar também o drama de reis e o drama de imperadores e os conflitos sobre poderes utilizando a estética do gueto para você tratar sobre eles. Você vai poder trazer também narrativas que vão falar sobre relacionamento, sobre futuro, sobre ciência, tudo utilizando a estética do gueto. E geralmente quem está lá dentro, quem é conectado com essa realidade, consegue fazer isso. Quem não é conectado vai olhar para o gueto e vai falar: nossa, é criminalidade. Perfeito. É criminalidade. O Raio Negro, que está passando agora na Netflix, trabalha muito bem essas questões. Nossa. Porque você... Aí a gente tá falando de coisa muito séria, cara. Raio Negro é muito bom, cara. Porque Raio Negro você consegue ver todos esses temas lá, você consegue ver ficção científica, você na questão dos meta-humanos, né? Não sei se é meta-humanos que eles estão chamando. Consegue ver... É meta-humanos. Você consegue ver a questão de relacionamentos, de... Tem atenção, conflito policial, ok, mas você também tem a luta... O poder, você tem o drama, você tem todas as outras coisas que existem, as outras narrativas que as pessoas não estão focando apenas nelas, né? Isso mesmo é uma coisa que o Christopher Priest, que é foi o cara que foi um dos responsáveis por trazer o Pantera Negra de volta pra cena dos quadrinhos, né? Quando ele lançou lá atrás o quadrinho, né? E ele, como autor negro, um quadrista negro, ele sempre falava uma coisa que... Ele é considerado pela indústria, né? Você sabe muito bem isso, né, cara? O cara que chega e fala, bota o dedo na ferida, né? Ele é considerado uma pessoa meio difícil de trabalhar, né? Porque ele chega e bota o dedo na ferida da parada, né? Ele chega e fala assim: cara, olha, sinceramente, não adianta ter muito personagem negro se você não tem quadrinistas negros. Assim, não tem muita diferença nisso, né? Ele falou que não adianta você ter, sei lá, tanto que essa Ewing, ela é negra, né? Tipo, o cara, esqueci o nome dele agora, Tarrisse Coates, que escreve o Pantera Negra nos Estados Unidos, é negro, né? Então, assim, você, esse tipo de polarização que você acha que... Como que você avalia isso? Porque o Pantera Negra, por exemplo, é um filme inteiramente feito com negros, sim, né? Tipo, o cast, o diretor, o roteirista, enfim... A gente pode ter, assim, eu não acho que deve existir uma polarização entre narrativas que do gueto e narrativas ficcionais que não estão falando do gueto, sabe? Eu acho que o importante é a gente olhar para a dimensão de ter escritores negros trazendo visões negras para todas as dimensões, né? Porque aí eles vão carregar, eles vão utilizar conceitos, narrativas que são fora desses estereótipos e de repente vão humanizar esses espaços de maneira que não eram humanizados, né? Por exemplo, na parte fantástica, você que também veio dessa parte do mundo do RPG, sabe que é muito que os negros estão afastados da literatura fantástica. No Brasil ainda, os maiores autores de literatura fantástica no Brasil não são negros. no mundo também, todo mundo vai sempre olhar pro Tolkien, todo mundo vai sempre olhar para as pessoas que estão trazendo visões eurocentradas. O que o Pantera Negra trouxe ali de mais disruptivo foi uma visão afrocentrada sobre a comunidade negra. E de repente ele pode até estar trazendo essa discussão de como seria um gueto de Wakanda, se é que a comunidade negra teria um negro, teria um gueto ali, é que essa é mais uma construção, que é uma consequência da colonização, do ocidentalismo e tudo mais, do que da ação dos próprios negros. Acho que essa que é a questão. Essa é uma questão muito, muito complexa mesmo, cara, isso que você falou. Porque eu tava pensando aqui enquanto você falava, né, cara? Teve uma vez que eu vi uma entrevista, não sei onde que foi, cara, foi na TV, com um ator, eu não lembro também o nome do ator, mas era um cara que eu já vi, sei lá, numa novela ou outra, eu já vi ele passando por lá. E ele falou assim pro entrevistador, ele falou, ó, quando eu recebo um preview do personagem, se não estiver escrito lá, sei lá, Alê, 30 anos, engenheiro, negro, não vai, aquele papel não vai cair pra ele. Se não tiver escrito, se não tiver evidenciado que o cara é negro, não vai cair pra ele. O que, na minha leitura, nos mostra, nos joga na cara que a normatividade aponta sempre Sim. pro branco, né? Então, o engenheiro, ele tem que ser branco. A não ser que, por algum motivo muito especial, ele seja negro. Ou por uma questão que vai ser tratada na história, ele seja negro. E nesse sentido, me parece também um pouco problemático, né? Por exemplo, o Gavião lá, quando ele aparece, acho que em 69, ele é o primeiro super-herói que não tem a expressão negro no nome, uhum. tá ligado? E ele, e novamente, daí eu tô tentando Falcão. Fazer um gancho novamente com aquilo que eu falei lá. Tu falou Gavião, não? Tu não falou Gavião? Eu falei errado? Eu entendi Gavião, mas vai lá, é o Falcão, né, que é o do... Tá, vai. Ô, cara burro. Falcão, falei errado. Mas enfim, eu tô tentando fazer um link lá de novo, porque assim, com a questão do Spawn lá, né? Porque, afinal de contas, ele não é o Spawn, como a gente falou. Talvez se ele fosse um homem branco, não teria nenhum problema, né? Se a gente mudasse ali a etnia dele, não ia alterar muito a questão da história, né? Mas nesse sentido também... Me parece que essa leitura que esse rapaz fez lá, né, que esse ator fez, ela também é importante nesse mundo dos super-heróis. Porque, por exemplo, todos os super-heróis que marcam demais, sobretudo para as pessoas brancas que olham para os super-heróis negros, porque eu acho que a identificação do menino negro, ela é muito mais objetiva, Sim. né? Como você falou, o filme do Spawn, ele é muito ruim, mas pelo fato de você se identificar, ele é foda. E ainda que não trate de uma questão da negritude, ele é foda. E eu acho que talvez ele também seja, em alguma instância, foda, porque ele não evidencia essa questão. Tá então, assim, é importante, Norma, então, eu acho que não tem... O que você fala que não... é importante, eu acho que eu entendi que, assim, a gente tá no momento que é importante marcar a negritude, né? Utilizar o termo negro para mostrar que uhum. esses espaços são de empoderamento racial. Essa construção, essa utilização, ela só é necessária porque existe uma desconstrução do negro. E a desconstrução existiu ao longo de séculos, tá ligado? É muita gente falando durante séculos, ciência, religião, dogmas, todas as formas falando que negro é ruim. Então existe uma necessidade de uma contranarrativa, né? Quem vai falar sobre isso é o Yuval ali do livro Sapiens. Ele fala muito sobre como você constrói uma grande narrativa, um grande mito compartilhado, e para desconstruir ele você precisa de um novo mito para substituir. Então, eu acho que muito que a galera vem fazendo de reforçar o negro, o preto, é para você desconstruir a visão pejorativa que esse termo tem. Né? Inclusive quando o próprio Partido do Pantera Negra, um dos slogans dele, uma das frases era Black is Beautiful, né? Tipo, negro é bonito, ele falava isso bem no começo. Eu acho que é importante isso, e eu também acho que, sem antagonizar, é importante heróis que normatizam o negro sem marcarem o negro também. Porque aí você vai trazer essa... criar uma conexão que é diferente da contra-narrativa racista, mas que também é importante para as pessoas que já entenderam a contra-narrativa, e que agora elas conseguem se conectar com um personagem negro sem precisar entender que ele é bom por ser negro. Isso é interessante porque uma das reivindicações do movimento indígena nos Estados Unidos com relação a personagens indígenas, né? Eles têm em certa instância, eles têm uma demanda um pouco diferente do movimento negro, assim, porque geralmente eles, o que eles querem é justamente que o personagem seja como qualquer outro, né? Tipo, o elemento narrativo indígena não pode aparecer, não é uma coisa que eles querem que apareça, né? Justamente, o que eles querem é que tenha um personagem que seja indígena e apareça como médico no filme, sim, sabe? Tipo, sem que o fato dele ser indígena seja relevante narrativamente, saca? Ele não é o médico dos espíritos, aí sempre, porque geralmente sempre vai recair em estereótipos racistas e sei lá o que, babababá, entendeu? Mas pode crer. Uma coisa que você falou sobre o universo da fantasia, né? Porque, sei lá, todo mundo, a gente é RPGista, né, cara? Tipo, o RPG é uma fantasia europeia e nem só europeia, né? Porque é uma fantasia europeia, né? Porque a Europa não é branca, assim, né, cara? A própria fantasia é uma coisa europeia e branca em si. Tanto que você tem aqui na América Latina o movimento do realismo maravilhoso, o realismo fantástico, o realismo mágico. Uhum. E é uma contraproposta exatamente à colonização que a fantasia traz. Que a fantasia, aí você, quando você vê, por exemplo, a gente falou dessa dicotomia cristã, quando você olha para a fantasia, ela é totalmente baseada na dicotomia cristã. Você tem os dois mundos, o mundo mágico e o mundo comum. Você tem, e eles são muito bem marcados ali na fantasia. Você olha para a fantasia entendendo que aquilo que você está lendo, assistindo, ouvindo, não faz parte do seu mundo comum, que ele já é uma coisa diferente. Aí quando você vai olhar o realismo maravilhoso, o realismo mágico, ele já é um pouco mais próximo, inclusive, da cosmovisão africana, porque ele já compreende que o estranho, o soturno, eles fazem parte da realidade, a mesma realidade que a gente convive. Então eles vêm colocar um elemento de estranheza na nossa própria realidade. Eu sou muito fã do que Ariano Suassuna fez. Pra mim, ele é um dos maiores escritores brasileiros, assim, eu gosto muito dele. Mas o Gabo, né, o Gabriel Garcia Marques, tem uma entrevista dele que eu li, que quando ele foi pra, se não me engano, Angola, ele falou, cara, parece que eu tô vivendo aqui em Angola tudo que eu escrevi nos meus contos de realismo mágico. Que aí ele conseguiu se conectar com essa cosmovisão que foi, que foi sincretizada, foi trazida aqui pra América Latina e foi impactou na religiosidade, mesmo a religiosidade católica cristã aqui no Brasil, e carrega um pouco desse realismo mágico, dessa estranheza, desse lance de que eu convivo com o que é um pouco fantástico na mesma realidade que eu vivo com seriedade. Eu sou do santo, né? Então, tipo, nascido e criado. Eu tenho até hoje uma certa dificuldade de entender alguns simbolismos cristãos, porque eu fui criado dentro de terreiro. Minha família é terceira geração de gente do candomblé e umbanda, sim, né? E isso é essencial, né? Porque pra mim uma árvore não é só uma árvore, sim, né? Tipo, a árvore pode ser um assentamento de Oxóssi, sabe? Tipo, então, essa dicotomia de fato entre o real e o imaginário, assim, pra mim, o fantástico, o real e o espiritual, né? Carne, espírito, isso não é. Enfim, mas eu acho ótima essa colocação sua, porque em certa instância, né, tipo, o entretenimento, assim, porque você falou dessa essa falta de dicotomia nas, sim, coisas, né? E aí eu fiquei pensando assim, porque para mim uma das coisas que mais me chamou a atenção no filme do Pantera Negra, e eu vou viajar fácil aqui. É que, de fato... Não, porque o filme do Pantera Negra é o único filme da Marvel que tem vilão, né? Assim, que tem um... Não é um vilão. Ele não é vilão. É um antagonista. O Killmonger não é vilão. É, não é um vilão. Exatamente, mas é um vilão. É, porra, eu não sei que... chega uma hora ali que eu fico dividido, não, cara. Não, mas então, mas é porque ele tá no papel ali que ele veio ser de um vilão, mas o cara não é... É um cara que você chega no final e fala assim, cara... Não, assim, peraí, não tem nenhum certo, nenhum dos dois tá certo, nenhum dos dois tá errado, saca? Tipo, James Baldwin é um dos autores daquele documentário Não Sou Seu Negro, um cara que foi muito influente ali na luta, inclusive enquanto ele, Peter King e Malcolm X morreram, ele conseguiu sobreviver. Ele tem uma frase que eu adoro, ele fala assim, que ser um negro consciente nas Américas é viver o tempo todo em estado de fúria. Ou seja, nossa, ser consciente do impacto do racismo na nossa sociedade faz com que a gente, como negro, viva o tempo todo em estado de fúria. E, cara, eu vou te falar, como negro, vocês acompanham no meu Twitter, vê como que a galera me ataca e vem confrontar com um monte de barbaridade. É o tempo todo estado de fúria. Às vezes, e isso é muito drástico que eu vou falar, mas às vezes eu desacredito do poder de pessoas não negras de ter empatia, cara, com a causa negra. Porque as pessoas falam e vêm desacreditar de você e falar coisas absurdas que elas não deveriam falar. Coisas que não tem o mínimo de empatia, de olhar e falar assim, peraí, se eu fosse um negro, eu gostaria de ser referenciado com essa palavra? Se eu fosse um negro, eu gostaria que, se a minha filha fosse preta, eu gostaria que ela fosse impactada com o racismo desse autor nas escolas? Ou eu estaria aqui defendendo o direito desse autor existir no mesmo espaço que a minha filha? Tipo, isso faz eu desacreditar. Então, o Killmonger, ele é uma parte que todo negro consciente tem. Sabe, uma parte de, pô, cara, vendo todo esse cenário político brasileiro, se eu tivesse o poder de colocar preto em todos os lugares e falar, cara, vamos acabar com tudo isso, talvez é o que eu faria. Antecipou minha pergunta. porque era exatamente isso, porque essa, digamos, essa não dicotomia entre os dois personagens, né? Porque eles, meio que, em certa medida, eles se completam, né? Parece que eles são estágios de personalidade, pelo menos pra maneira como eu fiquei. T'Challa gosta do Killmonger. E o T'Challa sente que precisa do Killmonger, de pessoas como o Killmonger. Isso, sim, pode isso, crer. Então, eu fiquei se perguntar, porque você acha que, por exemplo, esse tipo de... Você já respondeu, você acha que esse tipo de... Não é uma sutileza, né? Mas esse tipo de outra narrativa, né? Porque se fosse uma narrativa, digamos, escrita por um branco, provavelmente, seria o Killmonger, seria um vilão, pronto, que ele só queria... Ele queria ter, tipo, conquistar o poder... Supremacia negra. Wakanda, pronto. Isso. E não era isso, né, a questão ali, não. Cara. Tipo, acho que Porque esse que é o ponto que eu queria chegar. Porque geralmente a gente tá... Quando a gente vai falar de... quando se fala... o grande público tá falando de referenciais... narrativos diferenciados. Não é só um elemento negro. Não é só uma skin, né? Não é só tipo... Olha só, em vez de... Vamos colocar não, um é negro é conflito, aqui, mas é alma. Isso. É tipo as dores e... não só o drama, mas também tipo... Seus próprios pensamentos lutando pra entender como é sobreviver nesse mundo, tá ligado? É tudo isso. Ah, isso que eu queria te perguntar mesmo, porque aquilo seria impossível de ser escrito por um branco, né? Impossível. Assim, eu não gosto de usar a palavra impossível, tá ligado? mas assim, sério, não uso essa palavra pra quase nada. Mas eu acho muito improvável. O problema é essa tradução, né, cara, de uma coisa pra outra. Assim, eu sou um cara branco, classe média, aqui do sul, né, cara. E eu tinha vários amigos, né, andava com vários amigos negros e tal. Mas eu tenho consciência que a minha percepção, ela é epitelial sobre a treta, tá ligado? Eu consigo compreender as coisas da maneira mais... distante possível, ainda que em vários momentos eu tava junto. Eu tomava, por exemplo, dura da polícia aqui, e geralmente o cara que tinha a pele mais escura era o que tomava dura mais dura, tá ligado? E é uma coisa que hoje eu olho pra trás e penso, por que que o cara, sabe, por que que o cara que tinha a pele mais escura era o que era mais arrochado, era o que mais reviravam os bolsos pra ver se tinha alguma coisa, e eu que sou mais branco, outros guris que eram mais claros, não tinham isso. E isso pra mim essa percepção epitelial, assim, sabe, que é uma visão de fora, que eu acho que é o mínimo, cara. Tem uma coisa que é legal, assim, eu não... essa diversidade de visão... Ela é perfeita na sua existência, cara. Eu acho que o mundo não deve tentar ter uma única visão de nada. Só que a gente deve, às vezes, relevar e entender que a nossa visão é, sim, diferente. E por ser diferente, em alguns momentos a gente tem que escutar mais do que falar. O problema é que existe uma narrativa, a democracia racial, diz que todos somos iguais, todas as visões somos, é única, e a partir de uma única forma de existência, e que todo mundo tem o mesmo lugar de fala sobre todas as coisas. Esse é o grande problema. Se a gente entender que a diversidade é perfeita, e a gente pode construir um panteão de super-heróis com vários autores de várias etnias, com várias realidades diferentes, e que isso não faz com que nenhum deles seja melhor do que os outros, assim, a gente chega num ponto de coalizão que seria utópico, mas é o ideal. Vamos encerrar o programa aqui, Barba, e vamos encerrar o Benzina. Porque depois... Sobe a música. Só... Não, você arruma benzina no programa, a gente se aposenta. Vamos fingir uma conclusão. Porque nada que a gente falar no programa vai ser tão consistente e certeiro quanto isso, mano. Né, cara? Acabou a benzina, galera. Desculpa aí. Agora vai começar o programa da Lia Santos, cara. Mas uma coisa que é interessante ali, uma coisa que eu tava falando contigo antes de a gente começar o programa, porque a gente ia puxar pra um outro lado mais bobo aqui. Não, entre aspas, né? Porque acho que a discussão que gera sobre isso é importante. Que é a história da elfa negra do filme do Dungeons and Dragons. Aquele filme maravilhoso, um dos melhores... Eu acho que uma das pérolas do cinema que não são apreciadas. Desastre do cinema, cara. Eu apaguei essa merda na minha cabeça. Pode ter... Ó, você está equivocado aí. Pode ter um Benzina no telão no futuro desse filme aí. Com certeza. O próximo filme do Benzina no telão vai ser Dungeons and Dragons. Eu acho que é um filme que a academia deu mole pra não premiar esse filme com todos os Oscars possíveis. Ganhou, inclusive os efeitos especiais. Ganhou na Framboesa de Ouro, se eu não me engano. Pô, mas é, enfim, zoeira, né, esse Framboesa de Ouro, é. Mas então, no filme teve uma polêmica, né, nas listas de RPG, nos fóruns de quadrinhos, que é um público, como a gente sabe, tóxico, nível Cubatão, né, atmosfera de Cubatão, o negócio ali é sinistro. E eu digo isso porque eu já fui moderador de um grande fórum de quadrinhos cujo nome não vou falar, assim, cara. Tipo, eu sei que é enfrentar esse... O nome não vou falar, mas vai ter link aí embaixo. Não vai, porque o negócio é muito tenso ali, cara. Assim, porque as pessoas falaram assim... Escalaram uma atriz negra pro papel de elfa, né? E as pessoas diziam, não existem elfos negros, isso é um absurdo. A elfos sejam... Cara, não existe elfo, cara. Tem que aplaudir, cara. Isso, o cara que falou que não existem elfos negros. É que nem a história do papo. Tem que parar debater com ele e, ó. Tá de parabéns, meu irmão. É que nem a história do Papai Noel negro, sabe? Tipo, que demitiram lá o senhor que era. Que também não existe, né? Papai Noel negro é uma coisa que não existe. E é interessante como nessas horas as pessoas são muito presas ao cânone, né? Tipo, a gente tem que entender. Muitas, se não quase todas as coisas e referências pop que foram construídas muito até 1960, as mainstream, elas foram construídas num mundo que era um mundo de merda, que era um mundo que segregava as pessoas, que lá nos Estados Unidos rolou praticamente uma guerra civil, as panteras negras estavam lutando, que a Ku Klux Klan estava linchando as pessoas. E a maior parte de super-heróis foi construído nesse período, e antes até, da Batman, se não me engano, 1910, primeiro super-herói, se não me engano, depois o Superman e tal. E, então, tudo que foi construído entre esse período de 1910 e 1960 pode ser destruído para que a gente possa viver num mundo melhor, né, cara? Porque se você ficar preso a um cânone de um período racista, você tá promovendo racismo. O que eu queria falar, assim, é impressionante porque essas pessoas são muito realistas, né, supostamente realistas, né? Tipo, não, porque não existem elfos negros, sei lá o quê. Aí se você levanta a discussão... Puristas, talvez. Não, aí se você levanta a discussão... Ah, os egípcios eram negros? Não, mas... Enfim, é impressionante, porque aí nesse momento as pessoas começam o imaginário... Aí porque quando vão retroprojetar sobre a história, né? Por exemplo, Roma. Há pouco tempo teve uma polêmica, essas polêmicas idiotas de internet, porque teve, acho que no Discovery, aí teve uma representação de Roma... Com negros, né? Sim. Tipo, cara, uma parcela significativa de Roma era constituída por negros. Inclusive, muita coisa de Roma, muita coisa da filosofia de Roma e da ciência, de toda a intelectualidade de Roma, era trazida do Egito, né? Do Egito Negro. Pois é. Pode crer. Entendeu? Tipo, então, é impressionante como é que esse realismo, esse suposto realismo, ele é acionado por um momento, mas na verdade ele é só um nome que vai se dar pra esse processo de... whitewashing, né, cara? Na verdade, assim, isso faz parte das ideologias do eurocentrismo, né? A partir do momento que, que eles definiram que tudo que era Europa era civilizado e tudo que era de fora não era civilizado, eles definiram ali o set de que eles poderiam considerar inteligente. E esqueci o Neil deGrasse Tyson, ele tem uma resposta muito legal para isso, né, que ele fala, pô, as pessoas preferem acreditar que foram os alienígenas que construíram as pirâmides, mas não querem aceitar que foram negros que construíram as pirâmides, né? E o Sheikh Diop, ele confrontou isso em 1951. Sheikh Anta Diop, primeiro antropólogo negro, que foi lá na ONU com a tese dele confrontar, e até hoje na academia você encontra professores que negam, que não aceitam que o Egito, que fica na África, é negro, né? A Record, nem se fala na Record, né? Você liga a novela da Record ali, é whitewash estourando na sua cara ali, pô. Nossa, aquilo ali é... A galera é a Elizabeth... Grande Universal, né, irmão? Nem precisa falar nada. Elizabeth Taylor, né, cara? Não, é que nem, assim, eu tive uma pequena experiência na minha vida porque tinha uma amiga de uma ex-namorada minha que era mórmon, né? Nossa! E eu tive a experiência de ir cara, era num musical mórmon, porque aí... Porque musical também, desculpa, mas como eu diz o... Acho que foi no South Park uma vez falou isso. Musical acho que é a pior forma de comunicação humana, né, cara? Cara, eu gosto de alguns musicais, cara. Tipo, tem alguns musicais que são bacanas. Tem um filme do Bo Wow, que é de patins, que eu gosto, mano. Não consigo, cara, desculpa. Aí pra mim bate no meu relativismo, não consigo. Eu gosto de dança, já, cara, dançando e tal. Uns trechos musicais ali que eu gosto, pô. Cara, mas o... Pô, até me perdi aqui na coisa musical. Ah, tá. Cara, e aí... Aí tinha uma hora que entrava Jesus, né, cara? E, porra, o Jesus mórmon, cara. O Jesus mórmon, ele nem é... Ele... Malandro, cara. A galera nem disfarça. O cara é norueguês, tipo, né, cara? É um norueguês. Você tá ligado? Pode crer. Tá ligado, o cara é um príncipe norueguês, né, cara? Que os negros são do demônio, né? Até hoje tá na teologia deles. Nossa, isso não foi... Tem um videozinho... Então, tem uma leitura sobre isso. No YouTube que fala sobre a origem das raças segundo os mórmons. Malandro, é muito racista. É racista, tipo, pra caramba. É tipo a Idade Média foda, assim, cara. E eles ainda tá na teologia deles. É por isso que Jesus pra eles é norueguês. Então... Nossa, cara... O que... Não quero fazer advogado de mórmon aqui... Mas pelo que eu sei, cara, isso aí tá em disputa dentro da Igreja dos Santos de Jesus Cristo dos Últimos Dias, tá ligado? Não, tem que estar mas mesmo. Mas tem uma maioria que ainda... é, tá ligado? Eles não dizem que ele... Não tem uma parte deles que fala que eles foram os primeiros moradores das Américas, né? Tipo, não tem uma história assim? Cara. Ai, velho. Ah, cara. Vamos parar de falar de Mórmon. Para, cara. De Mórmon, cara. Aqui é ambiente de Mórmon, é ambiente de dogma. Exatamente, cara. Vamos falar de super-herói, porra. Não vamos falar de vilão. Vamos falar de super-herói. Cara, mas assim, o... Ale... Eu tenho uma perguntinha pra fazer pro Ale. Vai lá. Deixa eu fazer. Tem minha última pra fazer pra ele. É porque... Eu queria ver... Porque a gente tava falando, né, que da importância de você ter não apenas super-heróis negros, né, personagens negros ali, né, sejam heróis, vilões, sei lá, todo mundo ali, né, mas também ter o cara que vai fazer o roteiro, ter o colorista também ser negro, pra ele ter outras, né, pra você ter toda uma visão outra acerca da estética, da composição do texto e tudo mais, pra que essa composição seja a partir do negro e não observando o negro, né? Então isso eu acho que é vital. Eu queria que você falasse, não sei se você tem, você falou no começo lá que você curtia Cavaleiro Zodíaco, né? Queria ver contigo a representação dos negros a partir dos super-heróis que vem lá do Japão, tá ligado? Do mangá, do anime, que tem algumas experiências, né? Tem lá o Afro Samurai. Sim, dizem que é muito bom. E tem alguns outros pessoal. Tem um amigo, um amigo meu muito próximo, que ele é viciado em mangá, e ele é negro também. E, porra, ele falou que é sensacional. Ele falou que é geralmente os japoneses e os animes, eles erram bastante ali na questão do negro. Tipo, o negro geralmente geralmente e literalmente são alienígenas, né, cara? Tipo, eu tenho a sensação de que o Piccolo é alguma coisa de negro ali também, cara. Cara, putz, pode cara. Crer, pode crer. Esse meu amigo falou isso minha também. Minha cabeça explodiu, cara, porque realmente faz muito sentido, porque sempre tu, realmente ele é uma coisa meio... outra ali, né, cara? Nossa. Parece que os asiáticos sempre enxergaram os negros como algo de fora, que eles não entendem e que fica uma coisa bem bizarra ali, cara. Mas tem assim, tem um vilão negro que eu adoro ele, cara, apareceu recentemente na TV, que é o Cottonmouth, do Luke Cage. Malandro, aquele vilão. Putz. É foda demais, cara. É muito foda aquele vilão, cara. E aquele, o... esqueci o nome dele, o... do... Raio cara, Negro. Esqueci mesmo o nome dele. É um nome... O que é o cara, Pino? Esse vilão também é muito fantástico, cara. É muito, muito fantástico. Pô, eu... Nossa, pode crer, cara. Nossa, cara. Aquele cara é assustador, né? E assim... Porra, a interpretação dele é assustadora. Aí, olha só, cara, como vem a sutileza da visão do negro sobre aquela parada. Porque não sei se vocês estão ligados que aquele personagem... ele vem tratar um pouco do auto-ódio, né, desse fenômeno do cara que é negro e odeia a sua existência de negro, porque lembra que ele é colocado numa posição diferente por ser negro. Aquele vilão mostra muito isso, cara. Por ele é albino e tudo mais, mas ele tenta se afastar o máximo dos negros, ele fala com ódio de negros, ele usa várias frases falando que negros são inferiores e tudo mais, porque isso reflete na existência dele. Cara, esse personagem, o Cottonmouth é aquele ator que fez o... Luke Cage, primeira temporada do Luke Cage. Não, sim, mas eu quero lembrar do ator. O ator fez aquela série do... meu Deus do céu, do Kevin Spacey. Como é que é? Ele fazia um lobista. Esse ator é muito bom. E ele fez o... caraca. House of Cards. Ele fez House of Cards. Ele é um dos maiores. Pra mim, ele tá muito perto de ganhar um Oscar. Porque ele já tá ganhando vários Emmys aí ao longo dos últimos anos. Aí tá fazendo vários, tipo Moonlight, que foi um filme muito foda. Ei. Isso, Moonlight, ele não foi indicado como coadjuvante, né? Cara, é uma Mahershala Ali. Mano, ele é muito foda, cara. Ele é muito foda. Tudo que ele faz, ele tem uma personalidade muito foda. Pra mim, tipo, os maiores atores da atualidade é o Mahershala Ali, Viola Davis, cara. Eles são foda. Tudo que eles fazem, eles são indicados, cara. Nossa. Tudo que... nossa. Cara, a Viola é sensacional, cara. Nos últimos anos, eles recebem várias indicações pra tudo que eles fazem, cara. Eles são muito próximos ali de ganhar um Oscar. E ele tá num novo filme que também foi indicado pro Oscar esse ano. Porque eles são muito dramáticos. E o Cottonmouth, pode crer, quando ele morreu, eu moro aqui perto da linha do trem aqui, quando acontece. Ele morreu, eu falei, puta, cara, que merda, que vacilo, cara. Eu gostava muito de ver a atenção dele do Luke Cage, cara. Perdeu muito por conta disso. Ele realmente, é isso que eu ia falar pra você. Assim, eu gosto mais da história do vilão do Black Lightning, né? Porque, inclusive, aquelas cenas de flashback, né? Do pai agredindo ele, aquela cena, aquela montagem é sensacional. Nossa, cara. E mais. O ator o que faz o Cottonmouth, ele rouba a cena, ele entra e rouba a cena, né, cara? Impressionante. É o Tobias. Assim, ele conseguia... isso, Tobias Whale, né? Ele mesmo. Isso, cara. O Tobias Whale vai discutir sobre várias questões da negritude que envolvem ali a questão da criminalidade, do gueto, do auto-ódio, da sedução que ele usa com os negros mais novos. Ele sabe que a galera... o que eles precisam. Então, um dos últimos episódios que eu vi tinha a ver com um garoto negro que não ganhou uma bolsa pra entrar numa faculdade. O namorado da menina? Não, é mais adiante. Ele é um garoto que tava aqui, ia receber uma bolsa de estudos, e aí, na verdade, a galera acabou escolhendo um outro garoto branco que era rico, e quando ele chegou no carro, tinha um recado do Tobias falando: eu sabia que eles iam fazer com você, porque eles fazem isso com os negros, então eu vou te patrocinar. Então você tem muitas questões ali dele entender o garoto negro porque ele era preterido e ele odiar a negritude porque a negritude é preterida no geral. Cara, muito foda a alma desse personagem. Pode crer. Cara, eu acho que tem, o Black Light tem uma coisa que é, que eu acho que é também foge um pouco do padrão do herói punitivista, né, cara? Assim, o Black Light, ele não tá ali pra punir ninguém, sim, né, cara? Ele tem uma coisa meio de... teve uma discussão esse dia sobre o Batman, né? O Batman ser miliciano, que é uma coisa que eu não concordo, mas enfim, o Batman é um... A verdade é só uma, Orlando! Não, o Batman é um lunático, é um detetive com ideação suicida. Ah, tá, mas, enfim, bom, tá bom, tá bom. Pra... O Rocha da cidade... O Rocha do Tropa de Elite também é um doente mental. Não, também. Uma coisa não exclui a outra. Mas eu acho que uma coisa interessante é que o Black Light, ele não tem... O Raio Negro, ele não tem uma, digamos... Ele tem uma ele não é um personagem, ele não é um indivíduo, né, cara? Ele tem uma relação territorial, né? Ele tem um território, né? Que é uma coisa distinta, né, cara? Tipo, o território dele ali... Ele tem uma relação da mesma maneira como o Tobias. E assim, e na verdade, eu acho que eu sinto que a relação dele com o bairro é a mesma que o Luke Cage tem com o bairro dele. Isso, que é você ser criado na sua comunidade, você conhecer e você, tipo, sentir a dor da comunidade. Quer ver seus amigos, parentes, pessoas da escola perdendo a guerra da violência, se dobrando pelas facções, pelas drogas, porque não tem outras oportunidades. E é muito, essa questão é muito complexa. A gente vai falar, mas todo mundo tem o poder de escolha de ser um criminoso ou não. Só que algumas pessoas nascem em mundos onde é normalizado você viver dentro da criminalidade. Sabe, eu falei muito disso no documentário da Nathalie Nelly, que é Negritude Brasileira, que tipo, você acorda numa realidade violenta, onde ninguém está acostumado a não ser violento, a vencer porque entrou numa faculdade, onde você vê todas as pessoas ao seu redor morrerem por drogas, por balas, por pobreza, pessoas sucumbindo por todas as outras maneiras, você passa a acreditar que aquele é o modus operandi tradicional do homem negro, entendeu? Da agressividade do homem negro. Você passa a normatizar a agressividade. E aí o Raio Negro e o Luke Cage estão nesse ambiente e querem ajudar as pessoas a romperem a desmembrar, tipo, a quebrar esse véu da realidade agressiva que existe, que a sociedade meio que joga pra dentro do gueto, joga pra dentro das favelas e faz você acreditar que aquele é o único caminho que você tem. Nossa, Baba, acabou o programa, né? É muito foda, mano. Porque... Acabou. Sobe a música aí, já era. É muito louco, porque, cara, o MV Bill tem uma música dele que só Deus pode me julgar. É muito foda essa música, porque ele fala um pouco sobre isso. Tem um trecho da música dele, deixa eu lembrar. Eu tenho que pegar aqui porque eu me lembrei e não estou lembrando do começo. Mas ele fala assim, sem investimento. Sem investimento, no esquecimento. Explode o pensamento, mais um homem violento. Que pega no canhão e age inconsequente. Ou pega o microfone com discurso contundente. Que te assusta. Uma atitude brusca, dignificando, brigando por uma vida justa. Fui o que ele quer dizer com esse trecho? O homem violento que pega na arma, ele é a outra face do homem agressivo que vai pegar o texto, o Twitter, o rap e vai mandar um discurso que assusta as pessoas. Os dois são frutos da mesma realidade, que é a realidade do homem negro que não tem investimento e que fica agressivo, que o pensamento dele explode. Um vai explodir para a agressividade, para a violência, para o assalto, para o roubo. O outro vai explodir para ser um revolucionário. Nossa. Muito foda, tipo, essa é a visão negra, sabe? É isso que roteiristas... Por isso que é importante o roteirista negro, que bebe dessa fonte, que entendem essa realidade, que sabem que não é só céu e inferno, não é só bandido e ladrão, né? Que não é só complexo, existe milícia no meio, existe pessoas que já passaram pelo crime e hoje não estão mais, e pessoas que estão fazendo coisas muito bacanas para a comunidade, que às vezes fazem coisas ruins, e tem pessoas que só deveriam fazer coisas boas, mas que acabam entrando pro crime. Então, é uma realidade muito complexa. Então, quando você vive nesse meio e entende esse pensamento, você consegue fazer nascer dele, né? Tipo, como o Racionais diz, até do lixão nasce flor. nascer alguma coisa proveitosa ali desse contexto. Eu só concordo contigo, Ale, porque é isso. Eu sou do... Eu não sei se tu tá ligado, eu sou aqui de Bangu, né? Padre Miguel, na verdade. Eu falo que é Bangu porque só, as pessoas conhecem Bangu. Padre Miguel é, é periferia do Rio de Janeiro, né? Assim, aqui é asfalto, mas... O subúrbio carioca, ele não é tão... A favela, o asfalto não é tão dicotômico, sim, né? É uma passagem mais... Enfim. E aqui, cara, eu cresci, meus amigos... Eu estudei em colégio público, né? Meus amigos... Falei no programa do Axé, né? Meu grupo de amigos foi ficando branco, né? A gente foi... Porque só os brancos envelheceram, né? Assim, como... E por que só os brancos envelheceram, assim? A percepção que eu tenho hoje disso? Porque... No fundo, a gente tinha exemplos que a gente podia se mirar nessas coisas, assim. Porque esse que é um ponto que quando as pessoas falam que, pra mim, como eu como um branco criado no subúrbio barra periferia do Rio de Janeiro, vejo, assim. Por que representatividade importa? Assim, porque eu, dentro dessa realidade, eu podia me mirar num super-herói, sabe? Eu podia me mirar alguma coisa. Isso me tirava um pouco daquilo. Olha, cara, então... Eu entendo meu bairro, mas eu sou uma outra... Eu tô tentando escapar dessa toda essa lógica de alguma maneira, porque eu tenho exemplos fora daqui, né? Tipo, os meus amigos negros, o meu irmão, não tinham isso, né? Não tinham esse tipo de referencial. Isso, década de 90 aqui no Rio de Janeiro, cara. Grupo de extermínio. A gente não podia ficar na rua porque tinha o Opala Preto, sim, aqui, saca? Tipo, assim, você vê roteirista da Globo, às vezes eles dão entrevista, eles falam, pô, pra conhecer a realidade do mundo, todo dia eu tô lendo jornal. Ah, pra conhecer a realidade do mundo, abre a janela, tá ligado? Exato, merda, cara. Mas, tipo, eu já perdi familiares, droga, eu já perdi amigos do crime, eu já perdi pessoas. Eu moro no interior, eu moro em São Paulo, aqui, né? Aqui a criminalidade, a violência não é tão grande quanto numa favela, mas aqui tem o tamanho de uma favela. Eu moro numa cidade que tem menos de 100 mil habitantes. Então eu já perdi pessoas próximas. Eu estudei em escolas que foi invadida pela polícia, tá ligado? Eu acho que eu lembro, na quinta série eu mudei de cidade, lá em Taubaté. Eu tava numa primeira aula de educação física. De repente, eu andando sozinho assim na quadra, um cara sobe no muro e fala assim: ô baixinho, você conhece fulano de tal? Eu falei, não. Ele abaixou, voltou e apontou uma arma pra mim e falou, mano, se você contar pra alguém que eu tô procurando ele, eu vou te matar. Tá ligado? Tipo, caralho. Esse tipo de coisa a gente vive, tá ligado? A gente vive porque a gente anda em escola pública, uhum, porque a gente anda de ônibus. Quantas vezes eu já tive medo de ser assaltado com a minha noiva? Porque a gente pegou um ônibus público e andou num lugar super estranho, tá ligado? Então é hora da gente trazer essas nossas histórias e mostrar pro mundo que existe vida aqui, que existe muito mais do que a criminalidade. Aqui no Rio de Janeiro tem um movimento, eu digo porque eu conheço, assim, eu fui até casado com uma ex-diretora de cinema favelada, né, e eles fazem questão de reivindicar até a palavra favela, né, assim, eu sou favelado, assim, não fugir dessa ideia de, recorrer a subterfúgio, né, eufemismo, né, pra se falar, né, porque a palavra favela incomoda, né, a pessoa fala, eu sou favelado, incomoda as pessoas aqui, né, no Rio, tipo, e a ideia deles era criar uma contranarrativa que mostrasse exatamente isso que você falou, perfeito, cara, porque, enfim, eu aprendi muito com ela isso, né, porque era o problema político dela, né, assim, criar uma contranarrativa contra essa narrativa hegemônica da Globo, né? Que o cara lê, pega pelo jornal, pelo helicóptero, né? O cara tá vindo de cima, né? Sempre, né? No máximo, né? Sim. Na melhor das hipóteses, né, cara? Muito legal. Cara, tá vendo do camarote, isso, né? Olha, eu tô... Mas ali, olha só, a gente deu um mole aqui, né? Porque o programa inteiro a gente tá escutando uma música, né? Que você indicou antes, só que a gente esqueceu de você pedir pra você falar. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse álbum, esse disco que a gente tá escutando durante o programa inteiro, cara. Cara, eu escolhi o álbum que é a trilha sonora do Pantera Negra. Somebody pop all day, hold up. Somebody on their way, hold up. I would've grown all day, hold up. Somebody can't relate, Black Panther. Stay down with no faking. Go up, top down, I've been racing. Go up, she wild, I'm in dangerous. Go up, my crowd in rotation, yeah. Are you on 10 yet? Are you on 10 yet? Wait. Are you on 10 yet? Are you on 10 yet? I live on 10. Wait, are you on 10 yet? Are you on 10 yet? Hold up, fuck the place up. Primeiro que é feito com Kendrick Lamar, né? Produzido pelo Kendrick Lamar, que é um dos maiores rappers da atualidade, assim, também é um dos mais geniais. Eu adoro as músicas que ele faz. E aí você tem umas músicas muito emblemáticas, tem a música All the Stars, né? E tem um clipe afrofuturista fantástico, cara. Tem um sentimento tão lindo com essa música. É lindo demais, cara. Esse clipe é lindo demais, cara. É aquela música que eu coloco, nossa, assim, o clipe, tá ligado? Quando eu quero sentir alguma coisa boa, eu coloco essa música e eu viajo ali no som e nas referências visuais, cara. É lindo. Cara, eu digo isso sem... Eu juro, não é demagogia. Eu, quando... Aquela cena final da morte do Killmonger, do Pantera Negra, eu estava aos prantos. Eu sou uma pessoa que chora. Filho de Oshun que chora. Né? Tipo, cara... E aquele discurso dele sobre joga meu corpo no mar, aquilo ali... Bicho. Porra, sim, meu irmão. Aquilo ali tem uma referência com o Zigbo. Eu escrevi uma thread sobre isso, né? Olha isso, gente. Tá, por isso que tem que seguir o moço, rapaz. Já tô falando, cara. Zigba, assim, ele foi o maior. É o mais dramático, mais emblemático suicídio coletivo que aconteceu durante a escravidão americana. E foi uma etnia que. Um grupo que conseguiu se rebelar no navio. Eles tomaram o navio. E quando eles viram que eles não conseguiriam voltar pra África, todos eles entraram no rio pra morrer afogado. Puta que. Então, por isso que o Killmonger fala, eu prefiro morrer afogado, uma referência a isso, até hoje existe, é uma história muito recorrente nos Estados Unidos, existe tipo um dia no ano que todo mundo vai para esse rio onde aconteceu esse desembarque Igbo e relembra de todo o suicídio coletivo das pessoas que preferiam morrer do que serem escravizadas, e tem gente que ainda vem falar que a escravidão não foi tão assim. Nossa, cara, nossa. É. Assim, só pra terminar, cara, tipo, tem muita música que eu gosto muito, que é Pray For Me. Que é o Weekend, que é um cara muito fantástico, eu gosto das músicas dele também. E essa música tem uma letra que muito, eu acho que o momento que o Killmonger pensou, talvez quando ele pediu pro T'Challa matar ele, que é tipo, quem vai orar por mim? Sabe, quem tá pensando em mim? Porque eu me sinto sozinho nesse mundo. É muito engraçado ele ver um cara que quer controlar todas as coisas, mas no final ele se sente sozinho porque ele tá preso numa realidade muito opressora. Cara, nossa, e é a cena dele com o pai dele. Nossa, cara, puta merda. Eu vou assistir esse filme amanhã de novo, cara. Porque, pô, cara, eu nem sei o que falar. Ô, Barba, fala aí, cara. Finaliza o programa aí que... Alê, Santos, deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Todas essas coisas que vocês falaram, né, do filme e tal, tem uma coisa que eu falei na primeira vez que a gente gravou o programa de Axé, daí depois a gente gravou um segundo e acabou que não foi pro ar. Mas eu pratico boxe, né, cara, e uma das referências máximas pra mim como ser humano e como esportista é o Muhammad Ali, cara, né? Eu acho ele um cara sensacional. Por uma série de questões. Eu queria muito poder ter a manha de gravar um programa sobre ele, porque dava pra falar horas sobre esse homem. E tem uma história, né, que quando ele voltou com a medalha pros Estados Unidos, com a medalha olímpica, ele entrou num bar, num restaurante, numa lanchonete, que ainda no momento da segregação, né? E ele pediu um cachorro quente e um leite maltado lá, né? E o cara falou assim: nós não servimos homens negros. Foda, aqui. Cara. Ele olhou pro cara e falou assim: eu não quero comer um homem negro, eu quero comer um cachorro quente. E daí, cara, assim, quando eu vi isso pela primeira vez, eu que sou um cara adulto, branco, classe média, nunca passei por nenhuma, mas nem raspando, cara, passei por qualquer treta que qualquer homem negro passou na vida, que, né? Eu fiquei emocionado, daí eu fiquei pensando, o que que foi pra um guri preto escutar esse cara, homem falar... Cara, tem vários. Legal que a Elza Soares já passou por isso durante a ditadura aqui brasileira, né? E que ela foi pra um show que ela foi contratada pra tocar e as pessoas não queriam deixar ela entrar pela porta da frente. Ela conta isso. E nos Estados Unidos tem o Jesse Owens, que foi o medalhista de ouro, que ganhou a medalha de ouro lá na Alemanha, numa das Olimpíadas. Na Alemanha, aí, né? Pode crer. Quando ele voltou pros Estados Unidos, fizeram um jantar de gala pra ele. E não deixaram ele e a esposa dele entrar pela porta da frente. Tem um filme, né, sobre a vida dele. Isso é uma coisa legal, porque esse mês, fevereiro, é o mês da história negra americana. E, inclusive, eu vou começar a postar algumas threads semanais contando algumas dessas personalidades. Então, pô, conta comigo pra gravar do Muhammad Ali, que tem muita coisa. Cara, já tá convidado. Sobre cara. Ele, sobre a nação do Islã, sobre Malcolm X. Pô, cara, vai ser muito louco. Meu Deus do céu. Você não, Ale, você não tá entendendo. Isso não é demagogia, não, cara. O Bárbara, ele está arrepiado nesse momento, cara. Ele está arrepiado. Cara, eu tô olhando pro quadro do Muhammad Ali que eu tenho aqui na minha sala e falando, mano, é isso, cara. Esse homem é foda, mano. Olha só, pô, Ale, eu aprendo contigo todo dia no Twitter, cara, tipo, e não é demagogia, tu vê lá, tô sempre curtindo as paradas, compartilhando, porque eu, de fato, genuinamente aprendo, saca? Eu não acho, eu acho que sim, que o teu trampo, eu acho que o teu trampo deveria ser conhecido por mais pessoas que não só, cara, teu trampo tinha que estar na escola, sim. Saca? Tipo, eu acho que você... Aí tá, eu acredito, porque meu livro tá saindo, né, ele já tá em... Passou pela primeira edição, agora tá começando o projeto gráfico. Então eu acredito que nos próximos meses vai ter novidades dele. Nossa, cara, é essencial, essencial isso, cara. Porque é um tipo de trampo que é divulgação, né, cara? É aquela que a gente chama de vulgarização científica e sei lá o quê. Mas é isso que faz a diferença no fim das coisas. É porque o alcance, uma thread tua tem 1 milhão, né? Tipo, você falou 1 milhão de views. Cara, tipo, o alcance disso, enfim, e você tem uma linguagem que consegue, você faz uma narrativa que cativa as pessoas, não é só uma coisa, só técnica, sim, né? Tem afetos ali mobilizando, né, cara? Eu projeto emoções, porque eu acho que o mais importante é pra conectar uma história que é dramática é você projetar a sua emoção. E todas as histórias que eu conto, eu escolho elas a partir da emoção que eu sinto. A raiva que eu sinto, da ira que eu sinto, do orgulho, do empoderamento. E aí quando eu sinto isso, eu falo, cara, as pessoas precisam sentir comigo. Eu olho muito pra esse sentimento quando eu tô tentando contar alguma delas. Pô, cara, tá. Então, cara, eu só quero agradecer, porque esse programa eu aprendi coisa pra cacete, cara. Assim, eu sempre aprecio essa sensação que eu tenho de quando... Eu me sinto ignorante ao lado das pessoas, cara. Assim, eu me sinto ignorante, assim, cara. Porque a sensação que... Enfim, sou assim, eu sou uma pessoa que eu me permito aprender com todo mundo, assim, cara. Porque eu acho que a gente tem... Eu acredito na plenitude da diversidade. Então, assim, obviamente que eu vou tender pra minha parte mais preterida, que é a parte de ser negra. Eu sou negro, de pele clara, miscigenado e tal. Mas eu vou olhar pra ela e eu defendo ela porque... Se eu defender o racismo que recai mais sobre os retintos, eu vou estar me colocando nessa luta também. Eu acredito na diversidade, na plenitude, que a gente pode conviver num mundo onde cada um entende que é diferente, que ser diferente é a coisa mais perfeita que existe, que tudo bem ter as colônias italianas, as colônias alemãs e também ter as colônias afro-brasileiras ali também no mesmo valor, né? Cara, é isso aí. Como diz minha antiga mãe de santo, não, onde eu fiz minha primeira obrigação, a gente tem que curtir nossas diferenças em paz. É esse que é o ponto, né, cara? Tipo, uma coisa boa, sim, né? Cara, sei lá. Obrigado pra cacete, cara. Sério. Pô, tamo junto, cacete, cara. Ubuntu mesmo aí. Obrigado pra todo mundo que tá ouvindo aí. Me sigam nas redes sociais, no Twitter, Instagram. É mesmo, @savagefiction. Vai ter link aí. Mas só vai uma ter curiosidade. Link. Esse programa tá sendo gravado no Ubuntu aqui também, tá bom? Só pra... Legal. Porque, né, tipo, tô livre, gente. Eu, infelizmente, eu tô gravando o Mind. É, mas a base dele é o Ubuntu, cara. Sim. A base do Mind é o Ubuntu. Então, beleza. O Ubuntu aqui tá... tá transcendendo. Tell me what you gonna do to me. Confrontation ain't nothing new to me. You can bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises all in your conversation. I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you're dealing with. A small percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. Oh my mama, that's the realest shit. Isso. É, então, cara. Fala, Barba, vai. Bom, fala aí, fala aí. Não, porque. Não, o que eu ia perguntar era. Caramba. Tá difícil essa porra. Fala você, Orlando. A gente tá empolgado vai. Demais, cara. A gente quer conversar com o homem, cara. Ah, porra. Fala você, Orlando. Fala, depois eu falo. Não, cara, porque o.